Boa noite, pessoal. É um prazer para mim estar aqui. Obrigado. Espero que vocês gostem desse CD, desse disco e do meu som aí pra vocês. Valeu, obrigado. Vamos lá. Você pintou como um sonho. Eu fui atrás com tudo. Se isso são coisas do amor, acredito que estou vivendo em outro mundo. Como é que eu posso dizer não? Fugi do paraíso. Você me faz o que eu sou, caça e caçador. E sim, um grande prazer rola pelo ar, brilhante como uma estrela, leve louco sem pressa de acabar. A gente nem pensa na hora, passa de noite assim. O amor não tem que ser uma história com princípio, obrigado. E guarda tudo em segredo e vive numa ilha. De repente o amor, por destino dispor, joga armadilha. Não há mistérios na paixão, verdades ou mentiras. A gente é o que é, homem ou mulher. E se um grande prazer rola pelo ar, brilhante como uma estrela, leve louco sem de acabar. A gente nem pensa na hora, passa de noite assim. O amor não tem que ser uma história com princípio, meio e fim. Você olha pra mim, é tão fácil mudar qualquer plano. Eu te quero assim, cada vez mais te amo. Eu te amo e sim, um grande prazer rola pelo ar, brilhante como uma estrela, leve louco de acabar. A gente nem pensa na hora, passa dia e noite assim. O amor não tem que ser uma história com princípio.